Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. 8 dias depois, estamos de volta para mais uma hora de Em Transe, viagem onírica, uma espécie de sessão de audio-hipnose para vos estimular a imaginação. Hoje, nestes primeiros 30 minutos, que contam com a minha apresentação, Ricardo Mariano, depois vem o Ricardo Carvalho, vamos experimentar várias sonoridades e sem arriscar demasiado, e porque, como sabem, aqui a voz não é a protagonista, vamos experimentar um tema de Foxes in Fiction, onde, de facto, algumas palavras são ouvidas, mas quase num jeito imperceptível. Foxes in Fiction, uma ideia do canadiano Warren Hildebrand, ele que esteve no passado mês de dezembro em Portugal, 3 concertos, um no Vodafone Mash Fest, edição lisboeta. Vamos abrir a edição de hoje do Em Transe com Coffee Cups That Won't Break Down. Foxes in Fiction, a abertura desta sessão de Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Honras de abertura com Foxes and Fiction, Coffee Cups That Won't Break Down, e depois experimentámos a música do francês Sylvain Chavoux, ele que se move numa série de territórios. Já imaginem, fez um disco de versões dos Depeche Mode. Pela Type Records, há uns anos atrás, editou S, ouvimos A. Depois fomos até ao extraordinário e virtuoso músico norueguês Arve Henriksen. Ele toca trompete de uma forma absolutamente rara e muito pouco convencional. Podemos ouvi-lo num pequeno tema com cheiro a jazz chamado Leaf and Rock, para depois seguirmos com a música de Markus Fjellström, editou em 2010 pela Miasma. Regressa agora com Library Music One, um conjunto de 18 temas a explorar uma série de estilos. Passámos 118. Seguimos com a fantástica música da dupla Richard Knox e Frederic D. Oberland, responsáveis pelos projetos Glissando e Farewell Poetry. Eles juntam-se para fazerem uma espécie de disco conceptual. A ideia é dar música às explorações feitas no Polo Norte, portanto, pintar de som aquelas paisagens inóspitas. O disco é belíssimo, chama-se The Rustle of the Stars. Vamos ouvir Le Passage du Nord-Ouest. Thank you. Minutos finais desta primeira meia hora do Em Transe. Lembrar-vos que passámos Richard Knox e Frédéric d'Oberlin com o tema Le Passage du Nord du Est, e depois P. Organson com a sua música a ser remisturada por Peter Broderick em Palimpsest 4 Strings. Na edição Remix of Soundtrack para P. Jorgensen, encontramos outros músicos excelentíssimos a trabalharem os seus originais, como Jasper TX e Machine Fabric. Terminamos esta primeira metade com um dos nossos preferidos, vai passando por aqui vezes repetidas. Chama-se Rafael Antonio Ruissarri, este norte-americano com origem espanhola. Lembramos Watching As She Reels. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Bem-vindos a esta segunda parte da emissão de Em Transe, últimos minutos com Sad Souls, o álbum Aspiron, álbum que teve direito a uma edição japonesa remasterizada por Shihei Hatakeyama. Aqui um projeto que vai dando os seus primeiros passos claramente no território da Dream Pop. Agora ficamos com Field Drawings, o álbum de Ryan Teague e o tema Prime Movers. Thank you. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe contou com Sad Souls, ainda Ryan Teague, o terceiro de originais Field Drawings, o britânico que continua a navegar pela fronteira entre a eletrónica e a composição clássica, entre os polirritmos na boa tradição de Steve Reich e o romantismo que remete para Satie. Ainda um projeto norueguês chamado Pjusk. O álbum chama-se Tele, que, ao que parece, é uma expressão norueguesa para águas subterrâneas congeladas. Um álbum e um projeto que explora aqui uma vertente mais sombria e agreste da eletrónica ambiental. Depois, Christian Naujoks, um álbum gravado na Leishalle Philharmonie de Hamburgo, um registro essencialmente orgânico e romântico. E fechamos com uma edição da 12K de Steve Peters e Steve Roden, um disco que contém vocalizações baseadas nos Jisei, poemas alegadamente escritos por monges budistas no seu leito de morte. Os alinhamentos e os podcasts podem ser consultados através de radiotrans.blogspot.com. Nós voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã para mais uma emissão de Em Transe, aqui na Radar. Boa noite. Mm-hmm.